quero contemplar, Jesus, tua face. Quero revelar-te toda a minha sede, todo o meu anseio por ti, Jesus. Estou deixando a indiferença pra sentar-me à tua mesa, me fartar dos teus manjares, meu Senhor. Estou trocando a mornidão pelo fogo da paixão. Hoje eu decidi abraçar o teu mover. Quero conhecer-te profundamente, quero contemplar, Jesus, tua face. Quero revelar-te toda a minha sede, todo o meu anseio por ti, Jesus. Sentar-me à tua mesa, me fartar dos teus manjares, meu Senhor. Estou trocando a mornidão pelo fogo da paixão. Hoje eu decidi abraçar o teu mover. Nesta casa, satura-me, Senhor. Estou deixando a indiferença pra sentar-me à tua mesa, me fartar dos teus manjares, meu Senhor. Abraçar o teu mover. Profundas. só de ouvir falar, quero te conhecer. Não só de ouvir falar, mas de andar. Mais profundamente.